falando em fantasmas. Haunter? A verdadeira natureza de Gastro e Haunter constitui um mistério. Eles são espectros assustadores ou apenas Pokémon solitários querendo brincar?